me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo. Segurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. É minha, ó, Mi. E se eu cair, a tua mão me levantará. Faz ele ser nosso. Acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida, ó, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Porque está batida, ó, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Vou voltar aqui. Você desligou seu metrô, desligou? Tá deixando só o que eu tô enviando, né? Não, ele nunca desistiu de ti. Eu vou descansar, me lançar só ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aí? Não, calma aí, vai ver. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Goes Teclado, varão. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei. Largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua